para o feedback de acionamento. Acione identificação autorizada a chegada Mari. Esse é para nível de voo 100, um ajuste 10 com 6. 3816, informa o tráfego 11:24, rumo sudoeste, cruzando 070 em subida para o nível de voo 085, em Papa Alfa 34. Tango Romeu, Tango Golf, informa o tráfego 10:22, rumo nordeste, cruzando o nível 140 em descida para o nível 100, arbol 320. 138-16, autorizada para os mares e para o Ajudona. Autorizada destino para nível de voo 050, então 38-16. 050, para os mares e Ajudona, 38-16. Tango Romeo Tango Golf, afastado 44 milhas, sudeste de Salvador, submantém a nível de voo 085 para serviço de informação e alerta Chame Recife na frequência 1260, alternada 288. Para o táxi com 125 a bordo, 4:15 de autonomia, alternando o galeão. Lula 73, autorizado táxi, até o ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste 1-0-5, bom voo. 1-0-5, ajuste, ponto de espera, 118-95, muito obrigado e um bom dia. Tem 3-8-16, desce para 2.000 pés, o ajuste 1-0-5, autorizado ao final do procedimento e LSX3, reporte quando estabilizado no localizador. 2.000 pés, estabilizado na X3, 2.20 graus, minha dúvida de nós. Sempre aliás decolar com o 1-1-7. Charlie Salvador, muito bom dia, gol 1173, saída da Elna, se escuta. Gol 1173, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, autorizado para o Adileda. Para o Adileda 360, muito obrigado, 1173. Então, 3896, complete o final do procedimento da Sexation na torre na sequência 118 do sinal 95. 895. Bom dia, 13890 estabilizado na Kishway da 10. 3896, ajuste 10 no 5, onde está o pouso autorizado, pistão 10, vento 2 no 0 graus, 5 nós. Pouso, 13896 na 10. 1173, chame o centro Recife na frequência 1251, alternamo 3395. 2513395, positivo, 1173. No meu solas 37, direito, 1-2-1-1, no solo. 1-2-1-1, tá 3-2, no meu, bom trabalho a todos. Solo Salvador, é o 3-8, no meu, livrou. 2-1-1, bom dia, autorizado o táxi de Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliette, ponto 4, tá 3-2, 1-6, né? 401, acena identificação, autorizada a chegada a Mari, ou na proa de TAP, descendo para o nível de voo 050, ajuste na 096. 19401, desce para 2000 pés e ajuste na 096, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte constabilizado. 2000-096, vamos lá, estabilizado LS, voo 9401. 9401. Seu 9401, no complete o final do procedimento, ele é que o senhor chame torre em 118 decimal 95. 118 decimal 95. Salvador Bantia, gol 940, gol 10. 9401, bom dia, ajuste na 0 no meia, tráfego do estado. Pouso autorizado, pista na 0, vento 80 0 graus, 9 marchas. Ele me pôs na 0, gol 9401. Bom dia, gol 1161. Bom dia, gol 1161, informação em curso, Charlie, prossiga. Conquista, Charlie, na posição 7, pouquinho, Bob, pouquinho para Guarulhos. Gol 1161, autorizado para Sierra Bravo, gol para o meu, via Aperzulu no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, Estanhoso no 0, primeira curva à direita, saída da El. Transição Mótiva, controle 120 decimal 8, transponder 5073, gol 1161. Autorizado, via 0 para Guarulhos, via 1010, pedido de autorização é Taubaté, Tango Bravo Eco. Decolamos da 1010, curva de vez, a segunda da El, Mótiva, controle de saída 1208, transponder 5073, nossa posição de parada de transporte. 0700, por gentileza, negativo da El Mótiva, saída da El, transição Mótiva, o número 1 não. Saída da El, transição Mótiva, o número 1. Correto, protegimento, o número 1, por conserto, chama então para puxar o acionamento. Solo 02, 121 na solo. você? No portão 2, não tem nenhum palizador aqui da SAS, tem nenhum contato com a mesma aqui. 17, só um minuto. Já foi informado da situação.